Então, podemos começar agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, nós temos aqui várias perguntas, em quantidade muito maior do que eu vou conseguir abarcar nesta aula e até nas aulas seguintes, mas eu vou pegar algumas, é o que dá para fazer. Aqueles que eles não tiverem as suas perguntas respondidas, eu peço que me perdoem e espero que tenham mais sorte no outro dia. Aqui tem Micael Malheiro de Lacerda. Pergunta, como o senhor concilia a vida de estudos com a vida de cuidar dos filhos, da casa e da mulher? Eu não tenho que conciliar, essas duas coisas são exatamente a mesma. Todos os conhecimentos que você tem entram em jogo justamente nessa convivência. Quer dizer, o que você estudou não serve nem para orientar você quanto ao que você deve fazer com os filhos, então não serve para absolutamente nada. É que no mundo moderno, a partir, vamos dizer, do século XVIII, mas isso, na verdade, começa nos estatutos da Universidade de Paris, que começa a definir a atividade intelectual como uma profissão. Evidentemente, ela não era uma profissão, no mundo grego, por exemplo, não era uma profissão. Era uma atividade, mas não uma profissão. Né? Se você pensar, por exemplo, a atividade pedagógica de Sócrates era profissional, ele nunca recebeu um tostão por aquilo. Sócrates ele tinha sido um soldado e depois fez carreira como empreiteiro, ele construía casas. E nos intervalos desse trabalho, ele ensinava os outros e depois, quando se aposentou, não precisava trabalhar, né, começou a dedicar o ensino à totalidade do seu tempo. Então, só quando a modernidade define atividades intelectual como uma profissão, é que daí cria um problema, cria uma separação entre a vida profissional e a vida pessoal. Por quê? Porque na vida profissional, o sujeito não tem que dar satisfação pessoal daquilo que ele está falando, daquilo que ele está ensinando. O sujeito pode ensinar uma coisa na qual ele não acredita absolutamente. Isso não faz diferença, quer dizer, ele não é humanamente testado pelos seus conhecimentos. Mas é justamente isso é um dos motivos que me levaram a odiar essas profissões. Odiar a profissão jornalística, odiar a profissão universitária, tudo isso. Tá certo? E então, por causa disso, eu decidi ser um gênio. Na definição do Ortega y Gasset, ele definia gênio é o sujeito que inventa a sua própria profissão. Nesse sentido, pelo menos, eu sou um gênio. Né? Porque se você me perguntar qual é o nome da minha profissão, eu nem sei. Né? Você pode me chamar de qualquer coisa, já proibido me chamar de jornalista, não façam isso comigo. Né? Pode chamar de cafetão, o que quiser. Mas jornalista não, por favor. Então, eu criei uma fórmula de atividade que abarca a minha vida pessoal, a minha vida de família e a minha vida de estudos ao mesmo tempo. Os meus filhos, eles sempre estiveram me rodeando enquanto eu estava estudando, lendo livro, eles perguntando, fazendo perguntas. Né? Nunca houve essa separação, eu não tenho um horário de trabalho. Eu faço qualquer coisa a qualquer momento que me dá na cabeça. E estou fazendo aqui junto com a minha mulher, junto com meus filhos, mas que para mim essa pergunta não existe. Eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Mesmo que por uma infelicidade vocês tenham uma profissão intelectual, seja, por exemplo, se é jornalista, ou é professor, não sei o quê, tente abolir, né, essa distinção. Não aceite que ela exista. Né? Eu falo com vocês aqui exatamente como eu falo com a minha família em casa. Eu não tenho uma linguagem profissional. Agora, se o sujeito vai ser professor universitário, ele tem que falar como a sua comunidade profissional. Tem que ser o jargão dela, o vocabulário dela, o estilo dela. Né? Você vê, os professores da USP, por exemplo, não sei se vocês já repararam, praticamente todos os professores da USP têm aqueles falsetes igual do Fernando Henrique Cardoso. É obrigatório. Até isso. Quer dizer, é claro que tudo isso tem uma vida fingida. Isso não tem absolutamente nada a ver com a verdade. Tem a ver com a aceitabilidade, com a, como é que se diz, com a adequação ao ambiente intelectual. Mas a verdade não entra aí, porque a forma de vida é mentirosa. E, sobretudo, ele não tem nenhuma obrigação para com a verdade, ele tem obrigação para com a comunidade e para com a profissão. Disto eu tive que fugir desde o início. Eu decidi fugir e fugi. Que horror de tudo isso. Né? Então, para mim, essa pergunta nunca se colocou e eu sugiro que você destrua essa pergunta, suma com ela. Né? levando uma vida que seja onde o estudo e a vida de família não tem, não ser duas coisas diferentes. Mas, veja, por exemplo, como é que você pode educar os seus filhos sem você estar aprendendo nada com essa atividade? Às vezes aprendendo mais ali do que quando está estudando. Não é isso? Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi desde o início foi o seguinte: toda criança tem um instinto de obediência. Isto é muito mais forte do que qualquer rebeldia. Agora, o problema da rebeldia infantil se tornou, vamos dizer, um tormento para pais e mães e professores, etc, etc. Por quê? Criança não é naturalmente rebelde. Não existe criança naturalmente rebelde, só se for doente mental. A criança vê o pai e a mãe como modelos de conduta. Ou seja, o que você faz, o jeito que você os trata, é como eles vão tratar você. Literal, é literal, a mesma coisa. Mas se você grita com eles, o que eles vão aprender a fazer? Vão gritar com você. Né? Daí você dá-lhe uma chapuletada, ele continua querendo gritar. Quer dizer, mas ele está só gritando por dentro, ele está revoltado por dentro. Agora, se você é educado, é gentil com o seu filho, tem paciência, ele vai ter a mesma coisa com você. Se você tem confiança nele, ele vai ter confiança com você. Isso é normal. Eu fui aprendendo isso aos poucos, claro, não nasci sabendo. E claro que nos primeiros filhos, eu, claro, devo ter errado muito tentando educá-los. Mas tarde que eu percebi que não precisava educar ninguém, meu Deus do céu. É só você agir de maneira normal, natural e correta, digna, com seus filhos, e vai dar tudo certo. Muito bem. Vamos ver. Vamos lá. Só mais uma coisinha, que eu acho que é a palavra-chave para essa coisa de imitação. A imitação faz parte da educação. Então, claro, não. Está aqui, a Rochelle está lembrando. Criança tem um instinto de imitação. Ela fica olhando você para ela fazer igual. Ela quer ser igual a você. Agora, o problema é que se você não age de maneira que ela possa te imitar, se você age de um jeito e quer que ela faça o contrário, fala, aí já complicou o negócio. Não é isso? Por exemplo, você veio gritando, dando bronca, e você quer que ela fale educadinha. Fala, não dá. Ela nem vai saber o que é ser educadinha, você não deu exemplo para ela. Quer dizer, a educação é realmente pelo exemplo. Presta atenção. Você não ensina uma criança nos momentos em que você está tentando ensiná-la. Você ensina 24 horas por dia. Ela está prestando atenção em você o tempo todo. E tudo que você faz, ela vai aprender a fazer. O que você quer que ela aprenda e o que você não quer. Então, a minha norma é essa. Seja aquilo que você quer que seus filhos sejam. É uma coisa muito fácil, na verdade. É que ninguém avisou, né? Os pedagogos não sabem disso. Aqui, Cauã Mateu pergunta: tenho muito interesse em saber mais sobre amizade entre intelectuais, como se relacionavam uns com os outros, as livrarias, os cafés, etc. Bom, isto aqui, a França é o país que mais produziu livros sobre isto. Eu sugiro que você comece com um livro que chama Les Antélocrates. É um livro sobre a classe intelectual francesa, e os autores são dois sociólogos que descobriram, inclusive, que esses intelectuais praticamente moravam todos no mesmo bairro. Então eles se encontravam ali nos cafés, nos restaurantes. Né? E tinha uma proximidade muito... Existem muitos livros interessantes sobre isso. As memórias dos irmãos Goncourt, as memórias são enormes, não acaba mais. Ali tem muita coisa sobre esta convivência entre os intelectuais na França. Existe o filho do François Mauriac, cujo primeiro nome me sumiu agora. Ele escreveu um diário em muitos volumes, certo? E você vê ali a vida intelectual e política da França praticamente no dia a dia. Os franceses sempre se interessaram muito por isso. A convivência entre intelectuais eu acho que nenhum país tem uma convivência tão próxima quanto na França. Então, comece por ler essas coisas que eu te sugeri, depois daí você, a partir desses livros, você vai obter outras fontes, tá? Peraí, tinha um negócio aqui que sumiu. Ah, alguém aqui. Klaus Werner. Há uma correlação de gnose e ideologia? A ideologia é a versão moderna da gnose. Quer dizer, no século XVIII, várias doutrinas gnósticas se transmutam em movimentos de massa e aí vão criando, vamos dizer, a linguagem ideológica. A linguagem ideológica, ela é assim, ela copia elementos da linguagem religiosa, da linguagem científica, da linguagem filosófica, etc., etc., mas a chave dela é uma voz de comando. O resultado que ela quer obter é induzir você a fazer alguma coisa, quer dizer, colocar você dentro de um plano de ação. Mas, portanto, você tem que interpretar tudo nela desse jeito. Mesmo quando o ideólogo parece estar descrevendo a estrutura da realidade, ele está querendo obter de você uma certa conduta. Tá certo? O foco de atenção dele é, evidentemente, a conduta. Assim como na velha literatura gnóstica, toda a parte teórica estava subordinada a uma finalidade prática. E essa finalidade prática era você se libertar deste mundo mal, tá certo? Fugir deste mundo mal e se integrar num mundo espiritual superior. Então, a rejeição do mundo mal podia tomar várias formas diferentes, né? Portanto, havia várias práticas, inclusive contraditórias. Mas essas práticas é que são o objetivo de tudo. Por isso, vamos dizer, no mundo gnóstico, assim como no mundo ideológico, não há questões puramente teóricas. Você vê aqui, quando Karl Marx diz os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, mas o que interessa é transformá-lo, bom, os gnósticos já estavam fazendo isso desde antes de Jesus Cristo. A ideia deles era não só a transformação do mundo, mas a destruição do mundo. Portanto, Karl Marx não está fazendo novidade nenhuma. Aliás, uma das coisas mais interessantes que você tem ali no Karl Marx é a total ausência de questões filosóficas. Ele não trata de nenhuma questão filosófica. Por exemplo, se você perguntar qual é a teoria do conhecimento marxista, ela simplesmente não existe. O que você tem é uma ideia tosca, né, do conhecimento como sendo uma espécie de uma impressão, uma coisa que se imprime na sua cabeça. Bom, claro que houve depois alguma variação, mas na obra propriamente do Marx você não encontra nada a respeito da teoria do conhecimento. Também, se você perguntar onde que Marx justifica o seu materialismo, ele não justifica, ele apenas diz que ele é um materialista, tá certo? Mas o mundo material para ele é apenas o cenário passivo da atividade transformadora do ser humano, da indústria, por assim dizer. Então, a natureza só existe como matéria-prima da indústria. Então, é claro que o centro da realidade não é a natureza, e sim a indústria, né? Então, é isso que eu digo, isso não é um materialismo de maneira alguma, isso é um idealismo subjetivo coletivo. Karl Marx nem disse isso e nem percebeu, os seus discípulos não percebem até hoje, isso é um bando de idiota. Né? Agora, como revolucionário, Karl Marx foi claro que foi genial, ele criou um movimento que dura até hoje, não é qualquer idiota que faz isso. Mas para isso você não pode levá-lo a sério como filósofo, né? Em geral o pessoal pensa, né? Karl Marx foi um filósofo. Não, Karl Marx jamais foi um filósofo. Ele é outra coisa. Ele é um imitador de filósofo do ponto de vista ideológico. Ele é um ideólogo. Tudo o que ele faz tem um objetivo prático, a transformação do mundo. Portanto, não há nenhuma pergunta teorética que valha a pena para ele, né? Então, quando ele pega as perguntas, analisa as questões filosóficas. Do ponto de vista da teoria da revolução, né, ele vincula essas teorias a interesses de classe. E, na medida em que ele se opõe a determinadas classes, ele diz que a destruição dessas classes resolve automaticamente aquelas... resolve ou dissolve ou destrói aquelas perguntas filosóficas que os filósofos entendiam no plano teórico. Eu comparo o seguinte, o Karl Marx é o sujeito que é o garoto que está assistindo uma aula de geometria e ele não está entendendo porra nenhuma, e então ele decide transformar a situação. Ele vai lá dar um cacete no professor, pronto, já modificou totalmente a situação. Os problemas geométricos sumiram. Agora sumiu o outro problema de organização disciplinar da escola. E é, o marxismo, no fundo, não passa disso. Né? O requinte, aparentes requintes da teoria, que existem em muitos, né? É, no fim das contas, vamos dar sempre nisso. Quer dizer, a praxis é a chave de tudo no marxismo. Né? Você resolve todos os problemas na praxis, mudando a situação social na qual os problemas apareceram. Bom, eles já não podem mais ser expressos do mesmo jeito, então você troca de problemas, cria novos problemas. Né? Victor Blum, na crise do mundo moderno, o Guinon diz que a base do verdadeiro conhecimento é a intuição. Há alguma relação entre isso e a sua definição do intuicionismo? Bom, não há, porque é quando o Guénon diz isso, que a intuição é o fundamento de todo conhecimento válido, ele tem toda a razão. Só que eu não vejo ele justificar isso em parte alguma. Ele parte da ideia de que existe um conhecimento intuitivo superior, né, que transcende a esfera da demonstração racional, etc. Ele simplesmente diz isso, né? Não é só ele que diz isso aí, muita gente diz. Né? Agora, para mim, esse problema do intuicionismo se colocou muito claramente desde o início, quando eu comecei a examinar a estrutura da argumentação lógica. A estrutura da argumentação lógica, ela sempre se baseia, vamos dizer, em duas proposições que juntas produzem uma terceira. Não é isso? Mas, vamos pegar o modelo mais clássico, quer dizer, aquele... Sócrates é homem, todo homem é mortal, portanto, né, Sócrates é mortal. Este vínculo que você vê entre as duas proposições, como é que você o apreende? Ou dito de outro modo, como é que você apreende a identidade entre duas proposições? Só pode ser intuitivamente, porque senão você precisaria de uma outra proposição. Ou seja, apreender a unidade do raciocínio lógico e, portanto, conseguir fazer um raciocínio lógico é um ato intuitivo, obviamente. Quer dizer que a identidade de duas proposições aparece imediatamente, sem precisar de uma terceira proposição que as articule. Está entendendo? Então, sem isso, seria impossível você pensar. Então, isso quer dizer que todo o edifício lógico se fundamenta em determinadas ações cognitivas de tipo intuitivo. É isso que eu chamei do intuicionismo radical. Eu falei, então não existe, praticamente não existe o conhecimento racional, só existe o conhecimento intuitivo, porque ele inclusive é a base da razão. Isso me parece assim óbvio, isso não tem nada a ver com a ideia, por exemplo, bergsoniana, de que existem dois tipos de conhecimento e de que um deles é superior. Não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando que não existe dois tipos. O que nós chamamos de conhecimento racional é apenas um modo de se referir a um conhecimento intuitivo. O racional é intuitivo. Então, não na sua estrutura própria, mas no nosso modo de conhecê-lo. O nosso modo de raciocinar, de utilizar a razão, é um modo intuitivo. A razão é apenas uma estrutura, mas ela não funciona por si. Não existe um modo racional de raciocinar racionalmente. Não existe isso. Isso é impossível. Porque senão você precisaria, vamos dizer, sempre de uma proposição que justifica a outra proposição e a outra, a outra, a outra, e assim não ia acabar nunca. Ia ter a regressão infinita, a progressão infinita. Tá certo? Então, a base de todo conhecimento é intuitivo. Agora, nesse ponto, é claro que eu estou concordando com o que o Guénon disse, mas eu não estou enfocando o assunto no aspecto, no plano que o Guénon está enfocando. Porque ele está querendo justificar a existência de um conhecimento revelado. E ele, mais ou menos, ele mistura assim, aquilo que nós conhecemos intuitivamente pode ser, dizer, um conhecimento revelado superior à razão humana. Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, o conhecimento racional é totalmente intuitivo. Então, o intuitivo não nos dá acesso a uma esfera superior, dá acesso a todo e qualquer conhecimento. E se for conhecimento revelado, eu digo muito bem, o conhecimento revelado pode me vir sob a forma de uma visão, pode vir sob a forma de um relato, algo que o anjo me disse, ou que o próprio Deus me transmitiu, tá certo? E tudo isto você conhece de maneira que é intuitiva. Porque conhecimento intuitivo é o conhecimento de uma coisa que se apresenta a você imediatamente. Imediato quer dizer, não tem mediação. Por exemplo, eu percebi que um quadrado tem quatro lados, eu não preciso criar uma outra figura que me revele que o quadrado tem quatro lados. Não existe uma mediação. Então é imediato, não tem mediação. Eu olho o quadrado e nele mesmo está a sua, o seu caráter de figura de quatro lados. Tá certo? Agora, se eu preciso de uma representação ou de um signo para chegar ao conhecimento, aí entra o conhecimento racional. Mas o conhecimento racional, ele nunca é a sua própria base. Né? Por quê? Aí, alguém perguntou um negócio da semiótica aqui, vou aproveitar e já misturar essa. Tudo aquilo que você pega mediante um raciocínio, você está pegando por signos. E o signo se divide em três aspectos. Ele tem o signo material, o significado, que é um outro conjunto de signos que o explicita e o explica, e você tem o referente, que é a coisa ou a realidade a qual ele se refere. Essa realidade só pode ser aprendida intuitivamente. Se você precisar de um outro signo para conhecer essa realidade, então você não está conhecendo um referente, você está apenas ampliando o significado, você está detalhando mais o significado. Então, em última análise, só a intuição, ou seja, o conhecimento imediato, é que resolve os nossos problemas. Se você pegar a demonstração lógica mais bonita, mais completa e elegante do mundo, como é que você sabe que ela demonstrou alguma coisa? É porque você percebeu a conexão entre as várias proposições, e essa conexão é fundada na identidade das proposições. Você percebe que esta proposição está dizendo o mesmo que essa. É? Onde que você percebe esse mesmo? Você tem que criar uma terceira proposição para pensar? Não, você pega essa identidade imediatamente. Portanto, a rigor só existe conhecimento intuitivo. O racional não é um conhecimento, ele é um meio de conhecimento. Ele é um instrumento de conhecimento, um instrumento de representação do conhecimento. É isso que eu estou dizendo. Então, claro que eu estou, em linhas gerais, eu estou de acordo com o Guénon, mas o que eu estou dizendo é muito diferente do que ele está dizendo. E o nosso objetivo, o objetivo com o que eu estou dizendo, é muito diferente. Ele pretende convencer as pessoas de que o conhecimento a que você tem acesso mediante as iniciações esotéricas é superior ao conhecimento racional. Eu digo, não sei o que quer dizer isso aí. Porque se todo conhecimento é intuitivo, esse aí também é intuitivo. Então, não estou vendo como seriam modalidades diferentes de conhecimento. São objetos diferentes de conhecimento, isto sim. Por exemplo, agora estou vendo esta mesa, estou vendo as pessoas aqui, tudo isso é intuitivo porque é imediato. Não é isso? Se Deus me manda a visão de uma determinada forma, né, eu a percebo intuitivamente, eu a percebo diretamente, né, eu não preciso de uma outra forma para me referir a ela. Não é isso? Então, sei lá, quando Santa Teresa vê Jesus Cristo, né, quem apareceu dentro dela? O próprio Jesus Cristo. Porque se fosse só uma imagem de Jesus Cristo, não seria uma visão mística, seria apenas a imaginação dela. Seria uma coisa que ela está pensando. Pensar em Jesus Cristo não é a mesma coisa que Jesus Cristo aparecer diante de você. Está entendendo? Então, Jesus Cristo, quando aparece, quando tem essa manifestação, ele fala com você, ele age sobre você. Não é você que está pensando, não é você que está imaginando aquilo. A experiência é totalmente diferente. Pensar em Jesus Cristo, qualquer um de nós pode pensar, qualquer idiota pode pensar. Mas quando você vê os relatos de visões místicas, nossa, é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver. Então, aí a visão mística é intuitiva. Mas ela não é mais intuitiva do que o que eu estou vendo, sei lá, essa caneta aqui. Quer dizer, o modus cognoscendi é o mesmo. O que muda é o objeto. Eu estou vendo um objeto simples e banal. Santa Teresa estava vendo um objeto infinito, transcendente. É outra coisa. Mas o modo de conhecimento é o mesmo. É intuitivo aqui, é intuitivo lá. Estão entendendo? Então, essa diferença que o Guénon faz, é assim, ela é apenas retórica. Né? O modo intuitivo de conhecimento não é um negócio superior. Ele é o único conhecimento que existe. Estão entendendo? Mas no Brasil é o seguinte, se você usa uma palavra que um outro filósofo usou, a pessoa já pensa que está dizendo a mesma coisa. Principalmente que eu, sendo um brasileiro, eu não posso pensar nada por mim, eu tenho que ser o discípulo de alguém. Então, ou eu sou o discípulo do Henri Bergson, ou eu sou o discípulo do Guénon, porque os dois falam de intuição. Só que, sim, o que um diz de intuição é exatamente o contrário do que o outro diz. Quer dizer, o Guénon não levava o Bergson a sério de maneira alguma. Né? Mas eu já vi gente dizendo que eu estou seguindo o Henri Bergson, né? E principalmente o pessoal católico da igreja dizendo, não, ele seguiu o Bergson, ou seguiu Maurice Blondel, então ele está no lado reformista da igreja, no lado modernista. Isso é tudo uma viadagem, porra. É? Eu não estou interessado nessas coisas. Se você quer entender um filósofo, você tem que entender primeiro em que questões ele está interessado. É? Né? Agora, se para responder uma questão eu uso palavras que o outro usou para responder uma outra questão, isso não torna o que eu estou dizendo igual ao que ele disse. Não cria nenhum parentesco. Isso é uma coisa tão imbecil. Olha, a imbecilidade acadêmica e jornalística brasileira é um fenômeno indescritível. Ele transcende a linguagem humana. Tá entendendo? Ele não vai ser... Tanto que, até hoje, eu imagino, por exemplo, se eu tivesse uma capacidade narrativa, se eu fosse um romancista de vocação, né, não um filósofo ensaísta, né? Imagina um romance maravilhoso que daria para fazer só sobre a degradação da linguagem no Brasil. Como é que as pessoas vão se entendendo cada vez menos, falando cada vez mais besteira, sem pensar nada? É uma coisa, isso nunca aconteceu no mundo, gente. Quando eu vejo que, olha, outro dia, tem um menino que entrevistou o Michael Jones dizendo: ah, aqui o senhor é muito aplaudido por sionistas. Quer dizer, eu sou sionista. Não. É? Quer dizer, sionista é o sujeito que está envolvido num movimento político para determinados fins do Estado de Israel. Eu não estou. Agora, por que eu falei meia dúzia de coisas simpáticas, ou este ou aquele líder judeu, pensador judeu, isso me torna sionista? Quer dizer, a palavra sionista tem dois significados completamente diferentes aí. Não é isso? As pessoas usam a palavra e não percebem o que estão falando. Isso é normal. Assim, foi assim, gente, que eu virei islamo-sionista ou nazi-sionista. Quer dizer, aí as palavras já perderam todo sentido. As pessoas estão usando a palavra só para impressionar. Elas não sabem o que as palavras querem dizer, mas acham que ela vai parecer inteligente se ela falar essas palavras. É tudo assim, virou tudo uma palhaçada, gente. O diálogo brasileiro é só palhaçada. Principalmente no meio jornalístico e acadêmico. Por isso, se juntar toda a classe acadêmica no Brasil, não dá para os caras terem um debate comigo. Não dá, eles não têm capacidade. Por isso, o que eles fazem? Eles juntam, vamos destruir a vida dele. Nós vamos arrumar um processo para ele, nós vamos indispor contra ele o governo americano, nós vamos caçar o green card dele. É isso que eles estão fazendo. Claro que não consegue fazer nada, mas dá um trabalho, enche o saco. Você acha que isso aí é coisa de intelectual? Quer dizer, o recurso que o intelectual tem contra outro é a polícia agora. Quer dizer, é coisa de uma baixeza assim, indescritível. Não dá. Olha, você perde completamente o tesão de discutir. Eu não quero discutir com essa gente. O dia que eu ficar contestando Henri Bucetalho ou Felipe Feto, tá bom, daí eu acabei. Né? Eu contestava aqueles que eram os pensadores intelectuais de esquerda, tipo Malena Chaui ou Leandro Conder, né? O Safatli, isso ainda dava, mas eu não posso discutir com o Henri Bucetalho, gente. Vocês estão brincando? É? Ou com o Felipe Feto? É? Não posso discutir nem com o Rodrigo Cocô Instantâneo, nem com o Marco Antônio Vio. Não dá, gente. É? Isso aí é esculhambação. É total prostituição da mente humana. Não é isso? Muito bem. aqui, Hugo Álvaro Faria, pergunta, poderia dizer qual foi o maior movimento contrário à Igreja Católica? É muito difícil, porque desde o início a Igreja Católica não passou um dia sem despertar hostilidades horríveis. Né? Você vê, começa no Império Romano, aqueles caras todos que eles jogaram para o leão comer, o que era? Era um movimento, certamente não era um movimento a favor da Igreja Católica, então era um movimento das autoridades romanas contra a Igreja Católica. Né? E assim, quando surge, por exemplo, quando surgem as escolas gnósticas, também são a mesma coisa, não é isso? Então, é uma infinidade de escolas, né, com motivações muito diferentes. E a pior coisa de tudo isso é assim, apesar do muito que se escreve a respeito, a quantidade de informação nesse debate é quase nula. Por exemplo, vocês sabem quando o pessoal começou a ler as atas dos processos inquisitoriais? Foi a partir de 1940. Pela primeira vez, um historiador foi ler isso aí. Vejam lá no Henry Cameron, Spanish Inquisition, ele conta, vai contar isso aí. Também tem vídeos dele no YouTube que contam isso também. Ou seja, o pessoal não sabia nada a respeito dos processos inquisitoriais. E pior, os inquisidores tinham mania de documentar tudo. Então, o relato dos processos era assim, palavra por palavra. Tinha tudo ali, então dá para saber tudo. Só que antes ninguém sabia nada. Mas então como que escreveram tantos livros sobre a Inquisição? Da onde? Você vai ver, não tem nenhum documento de fonte primária. Se você pegar o relato do Alexandre Herculano, não é isso? Ou desse Lee, né? Você quer que Henry Lee escreveu no fim do século XIX? Aquilo é tudo inventado. São documentos de terceira ou quarta mão. Só no século XX aparece a pesquisa séria sobre a Inquisição. Antes disso, houve quatro séculos de livros sobre as máquinas de tortura da Inquisição. Hoje nós sabemos que elas jamais existiram. Uma fonte boa é esse congresso que o Papa João Paulo II convocou com historiadores do mundo inteiro. O congresso foi publicado em italiano, infelizmente não tem nem inglês, L'Inquisizione, né? É um negócio de 800 páginas, onde tem os vários trabalhos apresentados ali. Curiosamente, o Papa, no prefácio, ele pede perdão pelos crimes que o conteúdo do livro demonstra que jamais aconteceram. Então você vê assim que é excesso de bom mocismo, dá nisso. Né? Então, até hoje você vê os mitos da Inquisição estão aí, presentes. Né? E é claro que, hoje em dia, quem os mantém? Nenhuma pessoa, nenhum historiador, nenhum único historiador sério mantém isto. Nenhum historiador profissional. É só tipo Júlio Sonzero, né? Pode ser lá, sei lá, o pastor da igreja de Vila Nhocunhé, pode ser um professor universitário brasileiro, pode ser só a gente assim. Historiadores mesmo, acabou a história. Mas você sabe que entre você descobrir algo na esfera histórica e este conhecimento se disseminar, passa às vezes 50, 60, 70 anos, 100 anos. Realmente, quando eu trabalhava na revista Sala de Aula, o pessoal discutia muito essa coisa de você atualizar o ensino com a pesquisa. Isso é impossível. Seria ótimo, mas isso é utópico. Quer dizer, o sujeito acaba de fazer uma descoberta no laboratório do Raico Parta, isso já vai imediatamente ser impresso em todos os livros didáticos. Não dá para fazer isso. Então, até a verdade chegar no livro didático, e do livro didático entrar na cultura popular, nas novelas de televisão, no cinema, é um século, gente. É? Você vê, a história do comunismo até hoje não se integrou no cinema. Ninguém sabe o que aconteceu. Os historiadores sabem, mas a massa não sabe. Quando eu digo massa, a palavra massa no Brasil inclui toda a classe acadêmica, é tudo massa. Não tem elite. Eles são elites só do ponto de vista socioeconômico, intelectualmente não são. são pessoas de uma desqualificação assim, indescritível, indescritível, de uma burrice indescritível. Bruno Salles. Qual o momento ideal para começar a enfrentar os textos dos grandes filósofos? Há algum tempo tenho enriquecido meu imaginário e tenho trabalhado o domínio de outros idiomas, latim, inglês e francês, e não sei quando posso partir para a absorção desse conteúdo. Você pode fazer isso imediatamente, qualquer um momento que você quiser. Quer dizer, o desejo aí é o índice, é o guia, certo? Agora, eu sugiro que você comece por ler os filósofos que sejam também bons escritores, né? como Platão ou Ortega y Gasset. Nem todo filósofo tem esse talento. Né? Você vê Edmund Husserl, que é talvez o maior filósofo do século XX, ele era de formação, ele era um matemático e ele sabia taquigrafia. Então, quer dizer que ele escrevia as ideias dele na velocidade com que pensava. Você imagina como isso pode ser difícil de ler. Claro, vale imensamente a pena. Eu agora estou... Né, o Ronald Robson está trabalhando lá. Acabou já, né? O meu cursinho Edmund Husserl contra o psicologismo. Né, que é, assim, uma leitura crítica de um pedaço das investigações lógicas do Edmund Husserl. Né. E ali você pode ver, vamos dizer, o trabalho, vamos dizer, a riqueza que você tem cada frase do Husserl, porque está tudo em linguagem condensada, linguagem técnica. Você tem que abrir aquilo, como quem quebra a casca do ovo para ver o que tem dentro. Né? E tem outros escritores que não são assim, tem outros filósofos que não são assim. Né? Leibniz, por exemplo, Leibniz, que é um filósofo profundíssimo, Leibniz é de uma elegância para explicar as ideias que qualquer pessoa entende Leibniz. Né? Claro que você tem a dificuldade com Leibniz é imensa riqueza, porque Reib mexeu em todos os assuntos que existem no mundo. Né? Mas se você vai ler o discurso de metafísica, a Teodiceia, falar, não há grandes dificuldades em entender ali. Né? Outro escritor que escreve maravilhosamente, o Louis Lavelle. O Louis Lavelle escreve para todo mundo, ele escreve para o professor de filosofia e para o Zé Mané recém-chegado. Quer dizer, é um escritor prodigioso. Né? Ele não facilita as coisas. Pronto, o Ortega y Gasset facilita. Ortega y Gasset seduz o leitor, né? Torna aquilo atraente. Então, o Louis Lavelle não faz isso, mas ele torna simples. Né? Henri Bergson escreve maravilhosamente. Agora, nem sempre o cara que escreve bem é o melhor dos filósofos. Henri Bergson não é um grande filósofo. Ele é um filósofo bom, não é? Mas não é tão grande. Ele não é, sei lá, nem um Platão. Né? Mas como escritor, é maravilhoso. Então, a gente tem que aprender. No Brasil, assim, quando você resolver uma qualidade no sujeito, ela tem que achar que tudo ali é bom. Não é isso? Então, não existe o elogio parcial no Brasil. Ou você aprova tudo ou você joga tudo fora. Né? Porque o pessoal, para admirar alguém, precisa não ver ali nenhum defeito. Digo, ah, isso é difícil, hein, gente? Pô, até Platão tem defeito, Aristóteles tem defeito. Né? Você pode dar um exemplo de um filósofo ruim que escreve bem e de um filósofo bom? Filósofo ruim que escreve bem? É. Ah, aí o Čičak. Čičak é um escritor, sem dúvida, só que você não entende por nenhum do que ele está dizendo. Ele está enganando todo mundo. Né? Heidegger escreve maravilhosamente bem. Né? Só que o sentido, tem coisa tão capciosa ali que você acaba não entendendo nada. Mas que tem uma força poética. Nietzsche tem uma força poética monstruosa. Né? E, no entanto, se você vai estudar Nietzsche, acontece aquilo que aconteceu com Eugen Fink. Eugen Fink era o secretário do Husserl. Então, você imagina o preparo que esse cara tinha. E ele decidiu escrever um livro sobre o sistema filosófico do Nietzsche. Estudou e encontrou 4 sistemas filosóficos. Quer dizer, você não vai entender nada. Você vai entender ideias isoladas. Né? E como ao expressar ideias isoladas, Nietzsche é de uma força monstruosa, né? É um poeta, né? Qual é o outro exemplo que você pediu? Um filósofo bom que escreve. Ah, o John Dilly. John Dilly é o sujeito que está estudando as obras do João Poinçon, o filósofo português, João de São Tomás, né? E escreveu obras assim, de um valor inestimável. Mas o estilo do John Dillon é horrível. O mínimo que eu posso dizer é isso, é horrível. E talvez porque ele escreveu muito depressa. Por exemplo, ele escreveu um livro sobre teoria do conhecimento que ele escreveu assim, em 20 dias na casa de um amigo dele no México. Nossa, para entender aquele livro, olha, eu pulei que nem um cabrito. Né? Talvez, porque já escreve muito depressa e não tem tempo de rever, de dar uma redação final. Não é isso? Se um aluno chegasse, acabou de chegar e ele quer ganhar tempo, ele está aflito, ele ficou muito tempo perdendo tempo, e ele queria aprender a escrever e ler filosofia ao mesmo tempo. Existe isso? Aí a resposta é do Goethe: é urgente ter paciência. Não dá para fazer certas coisas depressa, gente. Não dá, né? Fazer depressa, uma coisa que dá para você fazer depressa, você toma no cu, é rápido. Sempre tem alguém querendo ajudar você nisso. Não é isso? Então, mas as coisas boas, tudo dá trabalho, leva tempo, né? O tempo é a substância da vida humana. Então, gente, por hoje eu acho que dá, né? Já respondi perguntas suficientes. Tem mais um pouquinho na semana que vem. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até a semana que vem. Tchau, tchau.